Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Luís Marques Guedes, congratulou-se hoje com a subida do rating de Portugal enquanto bom pagador de empréstimos a longo prazo. A agência Standard & Poor's subiu esta quinta-feira o rating de Portugal de negativo para estável. O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, manifestou o seu contentamento ao saber que a agência de rating Standard & Poor's tinha subido o rating de Portugal de negativo para estável. Passos Coelho afirmou que é uma recompensa pelo esforço que os portugueses têm vindo a fazer nos últimos tempos. O primeiro-ministro aproveitou também para lembrar que esta foi a primeira vez que Portugal teve o rating alterado desde o início da crise. A Comissão Europeia, pela sua parte, ficou agradada com a mudança de rating de Portugal de negativo para estável. Segundo um responsável pela política monetária de Bruxelas, esta subida do rating português pela agência Standard & Poor's indica que as medidas que o governo tem vindo a tomar são acertadas. A Assembleia da República quer reduzir a frota de automóveis do Estado entre 33% e 50%. O Parlamento quer identificar o número de carros atribuídos a políticos e altos cargos públicos, bem como a despesa que estes dão ao setor público, e depois fazer um corte para cerca de metade. A resolução, publicada esta quinta-feira em Diário da República, dá ao Governo 3 meses para fazer essa identificação das viaturas do Estado. O Governo aprovou esta quinta-feira o diploma que identifica novas substâncias psicoativas, proíbe atividades relacionadas com as mesmas e prevê o encerramento de locais onde se comercializem tais produtos. Assim, o Governo pretende encerrar as smart shops que vendam substâncias em estado puro ou que contenham produtos que possam causar problemas de alteração psicológica. Pedro Passos Coelho considera que aumentar neste momento o salário mínimo nacional seria um obstáculo para o emprego e um sobrecusto para as empresas. Numa conferência de imprensa, depois de um encontro com o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, Passos Coelho explicou que seria politicamente demagógico afirmar que iria aumentar o ordenado mínimo porque criaria ainda mais obstáculos às empresas e seria um entrave à contratação de trabalhadores. A fusão entre os grupos Ótimos e Zone Multimédia foi aprovada esta quinta-feira. A Assembleia Geral de Acionistas da Zone Multimédia tomou hoje a decisão de avançar para a fusão com a empresa de telecomunicações Ótimos e agora já só falta a autorização da Autoridade da Concorrência para que o negócio se concretize. Em Itália, Silvio Berlusconi foi condenado a 1 ano de prisão devido à publicação de escutas telefónicas relacionadas com o processo de aquisição do banco BNL pela seguradora Unipol num jornal que é propriedade do seu irmão, Paolo Berlusconi. Silvio Berlusconi pode, ainda assim, recorrer da decisão anunciada hoje. O Conselho de Segurança da ONU decidiu esta quinta-feira endurecer as sanções à Coreia do Norte em reação ao último ensaio nuclear do regime comunista. As Nações Unidas vão impor sanções a nível financeiro, cortando o financiamento a Pyongyang para evitar o desenvolvimento do programa balístico e de armamento norte-coreano. A resolução foi aprovada por unanimidade pelos 15 países membros do Conselho de Segurança desta organização. O Antena Web Informação fica hoje por aqui. Amanhã voltamos. Boa noite.